sobre, fala sobre.

Portugal já está endividado. Compram prendas a 2 euros ou até 3 e piugas brancas no chinês. Ai, é Natal em todo lado, e o Tuga já está endividado. Compram prendas a 2 euros ou até na loucura 3 e piugas brancas no chinês. Cá está, isto é o Natal em Portugal, não é? Se fôssemos à Jamaica, terra de Bob Marlins e do e de esfumaçar, era diferente. Esta música seria mais ou menos nestes preceitos. In everybody, it's Christmas Day. I'm gonna smoke the pine away. On do Natal, não tem fim. Oh, lelelele. E o Salvador é o Bob Marlin. Oh, and everybody, it's Christmas Day. I'm gonna smoke the pie away. On do Natal, não tem hoje, não tem amanhã. E o Salvador é o Francisco Louçã. Olele. Cá está. Isto era se fosse Jamaicans, né? Agora, se fôssemos ali para uma zona bem catita, gosto de férias lá, que é Loures, já era um bocadinho diferente, né? Até a batida muda. Mas o espírito é sempre o natalense. Está sempre lá. Cá está. É mais rap e breaker, né? Rap e breaker e do... Lá está. Vamos lá, então, isso. Natal e Loures. Yo, é que está a dar. Yo, abre. Como é que é? É todo o ano, sempre com a breca a bombar. Yo, o amor é tanto. Ahá, ahá. E são tão queridos. Oh, yeah, sim, man. Que é todo dia. Yo, a troca de tios vai, anda, mata Franken. Yeah. Natal e Loures. Como é que é? Quero ouvir. É que está a dar. É todo o ano, sempre, sempre a bombar. Oh, yes, ai, ai caneco. O humor é tanto e são tão queridos. Olé, que é todo o ano. É a troca de tiros. Yeah, cá está, vamos a bater. E está, e, já chega, não? Cá está, isto é outro, é chamado o Ipiopan. Ipiopan. Bom, agora se, por exemplo, fôssemos uma coisa mais americana, tipo, ai, um rock'n'rollis, né? Por exemplo, o meu grande fã, é uma pessoa que eu admiro, é o Elvis Presley. Era, e faço uma imitação bastante razoável do... Cá está. Oh, love me tender, that's what I am. And Elvis Presley is my man. Oh, do Pai Natal, é Coca-Cola. E o George Bush é doente da toia. I love me tender, that's what I am. And Elvis Presley is my mind. On the final stop, é Coca-Cola. E o Jorge Bush é doente da toa. Só precisas de acertar, não tem nada que enganar. E assim mesmo

uma pura razão. Vem cá ver, vai lá meu coração. Se eu vai lá no meu bater, não cantar, sorrir.

primavera, que em meu fundo se escondeu. Esqueço tudo do que eu sou capaz. Eram-me ondas que persistem, nunca param de bater. Esperam-me homens que resistem antes de morrer. Eu vi, mas não agarrei.

morte, que há fraco e há forte, que há bem e há mal, que há noite e que há dia, real e magia, que há frio e calor, que há ódio e amor. Diz minha mãe, porque é que o mundo é sempre assim? Porque é que há sonho e a vida tem princípio e fim? E há branco, que há diabo e há santo, que há grande e pequeno, que há verão e inverno, que há céu e inferno, que há o tu e o eu, que há o meu e o teu. Diz minha mãe, sonho e a vida tem princípio e fim. Diz minha mãe, porque é que o mundo é sempre assim? Porque é que há sonho e a vida tem. Um pouco mais.

montras, alguns aleixados em hora de volta. Cama com os olhos, já enche a barriga. Saudade da voz lá do fundo, a grita. suado, e tortolas de pincel, largo e espalha, e sigo sul, para que caminha, meu anjo azul, fica forte e se amara. Quero que saibas que ainda não te disse nada. Pede-me a paz, dou-te um logo livre, assim sou eu, é um pouco mais. Solta-te a voz, lá do fundo, grita, mostra-me a cor do céu. Só fosse o pior teu olhar, e tu as minhas mãos também. Só fosse o pior respira, e tu a culpa de ninguém. Só fosse o pior teu olhar, e tu as minhas mãos também. Só fosse o pior respira, e tu a culpa de ninguém.